Thank you. Thank you. Esse mundo dissipado, eu

falar um domingo. Se deixa surpreender. Ninguém olha para ti. almejando nos calor. Thank you.